Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, então, muito bom dia. Damos início ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, com a participação do seu padre Orlando Henriques. Hoje estamos em contacto via telefone, mas podem também acompanhar-nos através do Facebook da Rádio Boa Nova. Seu padre Orlando, muito bom dia. Obrigada por se juntar a nós em mais este programa das Palavras de Esperança. Olá, bom dia, uma alegria também estar convosco, com a Liliana e com os nossos ouvintes, por este meio, à distância, mas próximos, porque ao fim e ao cabo a rádio é isto, estamos à distância, mas estamos próximos e com esta possibilidade de nos ouvirmos e de comunicarmos, e isso é que é importante. É isso mesmo, é o que fazemos sempre, queremos transmitir esperança a todas as pessoas, é esse o nosso objetivo, Sr. Padre. Sim, claro, palavras de esperança e, portanto, as palavras que vêm a partir da palavra de Deus, que é a grande palavra de esperança e, portanto, por isso mesmo, procurando ver como é que a palavra de Deus também se aplica à nossa realidade atual, no fundo, procurar a esperança que há, às vezes, no meio de tanta desgraça, mas saber que há sempre esperança, porque é Deus que nos promete essa esperança, não um mero otimismo, mas uma esperança que de facto temos naquilo que Deus promete, porque Deus está presente desde já e há de vir, e portanto toda esta expectativa, este já e este ainda não, aquilo que já temos, já o temos connosco, mas tê-lo-emos também de uma forma plena um dia. Tudo isso nos faz viver nesta tensão de esperança que nos impulsiona para o futuro. É isso, temos que acreditar. A seu padre, vamos olhar para a liturgia deste domingo, dia 25 de julho, em que se celebra o 17º domingo do tempo comum. Mas antes, então, de começarmos também a olhar, a interpretar esta liturgia, seu padre, nos últimos dias tem-se falado a questão do seu bispo de Coimbra poder ir para a diocese de Braga. Tem acompanhado estas notícias? O que é que nos pode referir acerca desse assunto? Portanto, tenho acompanhado essas notícias, às quais eu, pelo menos para já, prefiro chamar de boatos. Pelo menos para já penso que não passa disso, porque, bom, a nomeação dos bispos é uma questão sigilosa. Quem nomeia os bispos é o Papa, naturalmente, mas todo esse processo passa pelo Núncio Apostólico. O Núncio Apostólico é um delegado do Papa para cada país, uma espécie de embaixador do Papa, neste caso em Portugal, e portanto esse processo passa pelo Núncio Apostólico, e portanto é um processo que normalmente que é sigiloso, portanto é qualquer coisa que se reveste, bem ou mal, reveste-se de segredo, e portanto houve de facto alguns meios de comunicação que avançaram com essa possibilidade de Dom Virgílio sair de Coimbra para ir para Braga, uma vez que Braga é uma diocese que vai precisar de novo bispo em breve. O arcebispo Dom Jorge Ortiga pediu a resignação já ainda antes da pandemia. A pandemia tem atrasado a nomeação de um novo bispo e, portanto, alguém avançou com essa notícia de que estaria em cima da mesa a possibilidade de ser Dom Virgílio. Eu prefiro não acreditar nisso. Eu acho que isso não vai acontecer, muito sinceramente. Se é que era verdade, se é que alguma vez foi verdade, que esteve essa hipótese em cima da mesa, a partir do momento em que foi quebrado este sigilo, a partir do momento em que isto começou a ser badalado na comunicação social, o mais provável é que, se era para ser... Deixou de ser. Eu acredito que sim. Mas, como digo, estamos a falar no domínio da especulação, dos boatos, a própria notícia tem muito disso, portanto, mas eu cá acredito que podemos estar tranquilos, que vamos continuar a ter Dom Virgílio connosco, Portanto, não sei, mas também em breve saberemos, não é, o resultado disso, mas eu penso que às vezes o querer avançar com as notícias, às vezes é feito de uma forma, se calhar, pouco prudente. Por vezes acontece assim, é verdade. Ó, seu padre, sim, mas assim. é importante manter o seu bispo na diocese. Tem havido um trabalho de grande proximidade, complicidade entre toda a igreja, no trabalho liderado pelo seu bispo? Sim, as pessoas com quem falo têm, de uma forma geral, claro que ninguém agrada a toda a gente, não é? Mas os leigos nas paróquias com quem falo, todos eles quase me dizem, quase todos têm esta sensação de alguém, pronto, próximo, que vem em Dom Virgílio, alguém que chega a qualquer lugar e que fala com as pessoas e, portanto, estão satisfeitos com a presença e com a ação de Dom Virgílio. E, portanto, as pessoas ficaram assim um bocado sobressaltadas, um bocado perturbadas ao ver estas notícias, assim. Portanto, olha, não sei, vamos aguardar serenamente. E, portanto, houve uma festa de comemoração e de reconhecimento a Dom Virgílio Antunes pelos 10 anos de ordenação episcopal e de ação na Diocese de Coimbra. Foi até publicado um livro com as homilias da Semana Santa destes 10 anos, as homilias feitas pelo nosso bispo no Tríduo Pascal. Sim. Portanto, o livro intitula-se Acolher o Evangelho da Alegria e da Esperança, e, portanto, houve a festa em que foi lançado este livro e em que foi feito este reconhecimento ao nosso bispo por estes 10 anos de trabalho connosco. E, portanto, houve quem interpretasse isso como uma festa de despedida. Enfim, eu acho que se de facto vier a concretizar-se, se vier a acontecer que Dom Virgílio nos deixe para ir para Braga, ou seja, para onde for, de certeza que a festa de despedida não foi aquela, que de certeza que nós saberemos ainda fazer uma outra festa condigna e a propósito para esse efeito, não é? Muito bem. Portanto, isto foi uma despedida. Já agora, isto não foi uma despedida, eu não vejo isso assim, e já agora, portanto, temos no país, portanto, temos a Diocese de Braga, e mais ainda temos a Diocese de Viana, do Castelo também, que está sem bispo desde setembro, quando faleceu num acidente de automóvel o bispo Dom Anacleto Oliveira, e, portanto, estão em sede vacante desde essa altura, e, portanto, são duas nomeações que vão ter que ser feitas muito em breve para Braga e para Viana do Castelo. Agora, nós por Coimbra, pronto, não sei o que é que vai acontecer, mas eu penso que podemos estar tranquilos. O tempo dirá, mas eu penso que, portanto, não vamos sobressaltar-nos já com essas notícias. Pode vir a confirmar-se ou não, mas pelo menos para já está no domínio ainda do boato e da especulação. Muito bem. Sr. Padre, vamos então também nós aguardar, não é? Aquilo que depois será a decisão final, mas sendo certo de que a vontade é de que o seu bispo permaneça então na Diocese de Coimbra. Um dos jornalistas que avançou esta notícia faz a propósito uma reflexão que é oportuna, não é? No fundo, este processo reveste-se de grande segredo, de grande sigilo, quando nos primeiros tempos da Igreja o povo cristão tinha, portanto, tinha um papel muito ativo na eleição dos bispos, portanto, para a sua diocese. Portanto, embora, claro, o bispo seja sempre nomeado pelo Papa, mas, no fundo, haver assim e ordenado por outros bispos, não é? Mas havia, de facto, uma participação das pessoas, do povo cristão, e que, claro, nos tempos atuais se concretizaria através das estruturas que temos nas dioceses, conselhos pastorais, conselhos presbiterais. Portanto, se por acaso sim, seria interessante essa participação também do povo na eleição de quem nos governa, de quem nos pastoreia, mas pronto, o processo de facto não está assim, o processo está envolvido realmente neste clima de sigilo. E, portanto, sendo o sigilo quebrado, o mais certo, como já tem acontecido, é a nomeação alterar-se. Muito bem. Muito bem, Sr. Padre, vamos então avançar com a liturgia, vamos olhar para a liturgia de domingo, o 17º domingo do tempo comum. Olhamos para a primeira leitura do segundo livro dos Reis, em que o profeta Eliseu faz o milagre da multiplicação dos pães para os filhos dos profetas, em que 20 pães são suficientes para alimentar 100 pessoas. Sim, por milagre, claro. Só por milagre é que 20 pães vão para alimentar, portanto, 100 pessoas. Portanto, temos aqui uma multiplicação de 5 vezes mais, não é? Pelo menos à razão de um pão por pessoa, são 5 vezes mais pessoas do que pães. Os milagres do profeta Eliseu muitas vezes têm a ver com comida. Também há uma outra ocasião em que ele, para uma mulher também dessa comunidade, dos filhos dos profetas, que estava em risco de, portanto, ver os seus filhos presos como escravos por causa de uma dívida, portanto, o profeta Eliseu também faz o milagre da multiplicação do azeite, e com a venda daquele azeite multiplicado, a mulher consegue, de facto, resgatar os seus filhos. Portanto, muitas vezes os milagres do profeta Eliseu têm a ver com comida. E aqui neste caso, esta comunidade dos filhos dos profetas, chamada, segundo nos explicam também as notas das nossas Bíblias, que são bastante boas, por acaso temos sorte de ter uma boa tradução da Bíblia com a Difusora Bíblica, e boas notas explicativas, em que de facto nos é dado a conhecer que era uma espécie de comunidade religiosa que havia, portanto, um movimento religioso assim, muito na linha dos profetas, e portanto estas pessoas que viviam assim em comunidade, vemos como os profetas Elias e Eliseu estão muito ali assim em conjunto com esta comunidade religiosa dos chamados filhos dos profetas, e aqui neste caso vem um homem que traz uma oferta de pão, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Portanto, Eliseu já a considerava como profeta, como santo, como homem de Deus. Há alguém que lhe vem trazer a ele, como, assim como que oferta sagrada, oferecer os primeiros frutos da terra, as primícias daquilo que Deus nos dá, no fundo ser oferecido a Deus como agradecimento, está na tradição religiosa do Antigo Testamento e de toda a Bíblia, ao fim e ao cabo. E então ele traz 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu diz-lhe, dá-os a comer a essa gente, à tal comunidade dos filhos dos profetas. E o servo de Eliseu responde-lhe, como posso com isto dar de comer a 100 pessoas? E Eliseu insistiu, dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor, comerão e ainda há de sobrar. E deu-lhes, e eles comeram, e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor, diz a leitura. Isto completado com o Salmo responsorial, Salmo 144, com o refrão, vós abris, Senhor, as vossas mãos e saciais a nossa fome. No fundo, é de Deus que recebemos aquilo que necessitamos para comer e para sobreviver, mesmo sendo fruto do nosso trabalho. A verdade é que, se mesmo com trabalho alcançamos alguma coisa, é porque Deus nos permite. E, portanto, eu penso e vejo aqui também muito a importância de nos recordarmos disso e de sermos gratos a Deus, porque Ele nos alimenta, nos dá aquilo que precisamos, e nos dá com abundância, e nos dá também com o objetivo de nós limitarmos, sendo nós próprios também, portanto, capazes de repartir daquilo que nos sobra, porque Ele dá-nos e ainda sobra, e portanto somos também chamados, no fundo, a ser como Deus, e portanto Deus como aquele de onde nos vêm todos os bens. Como diz o Salmo, todos têm os olhos postos em vós, e a seu tempo lhes dais o alimento, abris as vossas mãos e todos saciais generosamente. Portanto, nada nos falta, não é, seu Padre? Sim, portanto, Deus dá-nos generosamente. Deus é generoso connosco. Daí também a obrigação de sermos generosos, nós próprios também. Nunca esquecer o hábito de rezar às refeições, no fundo reconhecer que aquele alimento que ali temos, temos-lo graças a Deus. e portanto agradecer a Deus por isso é qualquer coisa de muito importante. E até para as famílias é uma forma de todos começarem a refeição em simultâneo e é uma forma também de, no fundo, a própria família iniciar-se à oração em conjunto. Sr. Padre, o sentimento, nas famílias. O sentimento da gratidão também nos faz e torna pessoas melhores, não é? Sim, claro, no fundo a imagem do próprio Deus, portanto, tudo, o nosso objetivo é sempre esse. Muito bem. Sr. Padre, avançamos então para a segunda leitura, continuamos a seguir a Carta aos Efésios, desta vez com São Paulo, a falar da importância de manter a unidade da Igreja. E não podia haver mensagem mais atual, eu penso, portanto, numa Igreja se calhar tão dividida por opiniões diferentes, por sensibilidades diferentes, sermos capazes de construir a unidade entre nós, às vezes não é fácil, porque uns pensam de uma maneira, outros acham de outra maneira, e no fundo estarmos unidos numa só fé, na fé que recebemos num mesmo batismo, numa mesma profissão de fé, portanto isto às vezes não é fácil. Às vezes eu penso que se torna mais fácil fazer diálogo ecuménico com os protestantes ou com os que estão fora, do que às vezes haver diálogo entre nós, dentro da própria Igreja Católica. O que não devia ser, não é? Não devia ser, mas às vezes é. Às vezes não é fácil entendermos realmente uns com os outros. E, portanto, esta mensagem de São Paulo é muito atual. São Paulo está preso por causa do Evangelho e diz: eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. E qual é a maneira de viver a que fostes chamados? Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. E a seguir diz palavras que estão em prosa, mas que são verdadeira poesia. É muito bela a forma como isto está dito, ao dizer há um só corpo e um só espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. É belo, é bonito, e fala-nos daquilo que é a unidade da Igreja, que somos chamados a viver e a construir cada vez mais, porque há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, e portanto devemos estar unidos todos realmente nessa mesma fé, mesmo que tenhamos às vezes sensibilidades diferentes, gostos diferentes, e portanto tem havido muita polémica também por causa das liturgias e da maneira como cada um gosta de celebrar e da maneira como uns acham que é melhor ou mais adequado ou mais não sei como. Vê-se muita coisa, vêem-se abusos litúrgicos, vêem-se certas posturas às vezes mais rígidas também, portanto vê-se muita coisa e às vezes no meio disto tudo andamos à cabeçada uns com os outros, sem necessidade nenhuma. O importante é realmente unirmos-nos na mesma fé, no mesmo batismo, na mesma Igreja, no fundo, como diz São Paulo, esforçarmos-nos por manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Claro, a desavença não é nada necessária neste caso, não é? O que importa é a palavra e transmitir o Evangelho. Já por falar nisso, o Padre, em liturgias diferentes, falou em situações de abuso, outras liturgias um bocadinho mais conservadoras, mas não sei se tomou conhecimento da liturgia de uma Eucaristia ao estilo africano que aconteceu cá em Oliveira do Hospital. Teve conhecimento? Sim, eu tive conhecimento, eu vi o vídeo até, portanto... São outras culturas, não é? Outras realidades? Em termos de liturgia africana, eu não sei se foi assim muito africano ou não, porque na verdade usou-se a liturgia romana, não é? A liturgia. Sim, sim, eu estou a falar em termos da própria, da forma como decorreu, não é? A celebração da Eucaristia. Bom, assim, eu não vi assim nada de mais, pronto, para além da decoração, vi que estava tudo decorado assim, com aqueles tecidos assim, africanos, de forma africana, não é? Aqueles tecidos das capelanas, Isso é uma questão de decoração, não é algo que seja propriamente essencial. Muito bem. Pronto, mas de qualquer forma, por vezes é interessante também tomarmos contacto com estas formas diferentes, não é? De celebrar. Eu não sei, pronto, nunca assisti, mas até foi notícia recentemente que o Papa celebrou no chamado rito zairense, que na verdade não é um rito diferente, mas é uma forma diferente de celebrar o rito romano. Não sei ao certo o que é que implica, mas o rito zairense, que na verdade se chama uso zairense do rito romano. Portanto, é uma liturgia que está aprovada pelo Papa, aprovada pela Igreja, para celebrar, de facto, nos países africanos, segundo aquilo que é também a cultura africana, portanto, que é uma cultura própria, embora seja rito romano, mas é uma variante do rito romano. Uhum. Está, de facto, pensada para a celebração nesses países africanos e segundo a cultura africana. Mas, na verdade, eu não assisti nunca a nenhum vídeo, nem a nada dessa liturgia. Sei que foi notícia recentemente o facto do Papa ter celebrado com africanos e ter celebrado nesse rito, ou melhor, nessa variante do nosso rito romano. Vá. Muito bem. Seu Padre, vamos então olhar para o Evangelho de domingo por São João. Jesus faz então a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Portanto, temos este Evangelho que vai precisamente ao encontro da primeira leitura. Exatamente, normalmente é assim. Normalmente o Evangelho e a primeira leitura tocam-se e estão em comunicação de alguma... São escolhidos assim, um bocado na mesma linha, em comunicação um com o outro. Sim, temos verificado isso, não é? Sim, exatamente. Portanto, estamos no ano B, e portanto o evangelista deste ano é São Marcos, de forma mais habitual. Costumamos seguir Evangelho segundo São Marcos aos domingos, mas agora durante 5 domingos seguidos, a partir de hoje, vamos interromper esse seguimento de São Marcos e vamos seguir o capítulo 6 de São João, que é um capítulo que todo ele nos encaminha para Jesus como o pão da vida. E, portanto, este capítulo 6 começa com este episódio da multiplicação dos pães, que nos faz recordar realmente aquela multiplicação dos pães feita por Eliseu na primeira leitura, aqui numa dimensão muito maior. E, portanto, o objetivo de Jesus é, a partir dali, levar aquelas pessoas a vê-lo como o pão da vida, a partir do pão material, a partir do alimento para a boca, do pão para a boca, levá-los a compreender um outro pão. Há um pão que nos alimenta para esta vida terrena, mas depois há um pão que nos alimenta em ordem à vida eterna, que é o próprio Jesus. Pela sua palavra, é uma das dimensões deste pão, deste alimento, mas depois vamos avançando até se chegar da palavra ao seu próprio corpo, na Eucaristia. Portanto, é sobre este tipo de alimento, é para aqui que Jesus quer levar as pessoas. Embora as pessoas não tenham compreendido bem isso, e portanto esse mal entendido também leva a que Jesus depois no seguimento disto possa esclarecer, mas diz aqui que estavam então junto ao mar de Tiberíades uma numerosa multidão. Jesus, portanto, estamos próximos da Páscoa. São João sublinha isso, que estávamos próximos da Páscoa, e portanto também a relação entre pão, Eucaristia, Páscoa, vemos aqui muito essa ligação. E portanto Jesus, sabendo bem o que ia fazer, põe um bocado o apóstolo São Filipe à prova e diz a São Filipe: onde devemos de comprar pão para dar de comer aqui a esta gente toda? E o apóstolo Filipe fica assim: bem, como é que isso pode ser? 200 denários de pão não chegam nem para dar um bocadinho a cada um. Uhum. Então Jesus disse: mandai-os sentar. E havia, entretanto, Santo André diz: está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus, mandando-os sentar, ele tem um gesto que faz-nos lembrar a última ceia. Portanto, diz que Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os pães, e comeram quanto quiseram. Portanto, a abundância, a generosidade de Deus nos seus dons, que é sem medida, que dá em abundância, que chega e sobra na sua generosidade, na generosidade dos seus dons. E, portanto, Jesus, no fim, diz aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Portanto, 12 cestos, também um número simbólico que nos fala sobre o povo de Deus, porque na antiga aliança as tribos do povo de Israel são 12, e na nova aliança, pois a igreja está fundada sobre os 12 apóstolos também. Exatamente. E portanto, quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é na verdade o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se sozinho para o monte. Portanto, Jesus não vem ser rei à maneira daquilo que as pessoas esperam. Vem ser um rei muito diferente. E as pessoas não estavam preparadas para isso. Viram apenas alguém que lhes encheu a barriga. Não são capazes de ver para além do material. Mas isso vai ser tema para depois continuarmos a ver nos próximos domingos. Claro. Porque então aí Jesus vai debater com eles muito sobre estes temas, até se chegar a uma decisão final de seguir Jesus ou não seguir Jesus. Mas isso vamos desenvolver ao longo agora destes próximos domingos. Muito bem. Seu Padre, muito obrigada por estas explicações. É sempre muito mais fácil perceber aquilo que está nas entrelinhas, não é? Da palavra de Deus, nomeadamente esta questão da abundância que Deus nos proporciona, cabe depois a cada um de nós fazer a escolha correta. É assim, certo? Claro, exatamente, exatamente. Portanto, chega-se a um ponto em que temos que nos decidir seguir Jesus ou não seguir Jesus. E pronto, vamos ver que no final disto tudo vai estar essa opção perante este pão da vida, que é ele partido para nós também, para nosso alimento. Muito bem. Seu Padre, estamos a terminar o nosso programa Palavras de Esperança. Qual é que é o tema musical com que nos brinda neste dia para fecharmos o nosso programa? Vamos escutar, portanto, uma canção que já escutámos, um cântico, vá, em italiano, é certo, mas que é paráfrase de um salmo: sempre cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Portanto, a partir deste salmo foi feita esta música bastante alegre. Portanto, vamos também escutar e vamos também ouvir esta música, que nos fala também um bocado do espírito das Jornadas Mundiais da Juventude. Estamos sempre a preparar e estamos sempre com elas em mente, pois vamos escutar. Estamos já a ouvir de fundo, Sr. Padre, peço-lhe que fique desse lado, pois já voltamos para as despedidas habituais. Lindíssima, seu padre Orlando, não poderíamos terminar da melhor maneira. Também, obrigado. Um belíssimo tema, bom. Cheio de energia e vitalidade, não é? Claro, que é isso que é preciso. Para dar mais força à nossa manhã. É isso mesmo. Seu Padre, muito obrigada por ter estado connosco neste programa Palavras de Esperança. Conto consigo numa próxima edição. Eu também. Obrigado por esta oportunidade. E um dia feliz. Um dia feliz também para si, seu padre, muito obrigada. Terminamos aqui o nosso programa Palavras de Esperança. Este é um programa com reposição no próximo domingo, às 10 da manhã, e que fica também disponível no nosso Facebook, assim como também no nosso site em radiobonova.sapo.pt. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.